dois, três, vai! Som de paretão, tudo liberado, povo anda animado. Na minha contagem é pra sair do chão. Um, dois, três, vai! Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão.